de sangue, bang bang que não para mais. Esqueceu do povo pobre, agora pede paz. A negligência foi seu erro, agora cê padece. Quem reinou agora teme, pois o gueto ferve. Periferia esquecida, várias vidas desprezadas, se humilhando, se matando na bala e na faca. Faz do tráfico, do crime, da vida na noite um jardim de flores pra esquecer das dores de quem chegou, de quem se foi, de quem vai partir. A mãe que ora agora pra dar cadeia o filho sair, o pai que chora e implora pelo filho na UTI. Frutos da vida bandida, mas quem prometeu um dia promessas cumprir se esconde na maldade, fecha os olhos pra realidade dos fatos. Hoje é na favela, amanhã seu filho finado, seu pai sequestrado à beira de um infarto. Se liga, cuidado. Diretamente do território da paz, Granja Portugal, violência rotina. Crime é o que tem mais terreno, denominado com que não existe, pois a mídia insiste em plantar ódio no povo sem limite. Desvia as atenções do que realmente importa. Crianças a vagar na rua, batendo de porta em porta, na busca de um abrigo, uma alimentação. Vítimas do abandono e da falta de educação. E o culpado real é o governo imoral, que bota grana no bolso pra gastar no carnaval. É normal, né? Pra quem vive nos iates, pra quem nem pisa na favela e só frequenta as boates. Pra mim é fora PT, PMDB, PSDB, PC do B. Não vão render, eu quero é o povo no poder, ditando as leis desse país com igualdade, com verdade, cumprindo aquilo que diz. Enquanto isso que impera é a sentença do gatilho. Em andamento é um colapso onde o pai enterra o filho. É cada um por si, se não jaz a humanidade. Periferia esquecida tem voz em prol da comunidade. Ruas de sangue, bang bang que não para mais. Esquecendo o povo pobre, agora pede paz. A negligência foi seu erro, agora cê padece. Quem reinou agora treme, pois o gueto ferve. Ruas de sangue, bang bang que não para mais. Esquecendo o povo pobre, agora pede paz. A negligência foi seu erro, agora cê padece. Quem reinou agora treme, pois o gueto ferve. No maior respeito utilizo os meus versos em prol desse manifesto. Serrinha é um privilégio no território onde reina a exclusão, através de uma ilusão, muitos tentam revolução. Segurando a arma na mão, eu sei, é revoltante. O pai de família, desempregado, conta atrasada, vendo o filho passando fome. Não deixa a tentação do crime vencer você, então levante, erga a cabeça, avante. É, serra pequena, como diz parceiro 1390. Aqui tem tudo que amo, tem tudo que quero também. Tem problemas que eu não posso esquecer. Polícia mal preparada, abusa do seu poder. Cidadãos são espancados por quem devia proteger. Vou dizer, esse mundo é pequeno, na virada eu arrebento. Serrinha, meu sentimento. Vários manos que se foram, a família ficou sofrendo. Não só o barulho que rola na festa de sexta-feira. Maluco, cê não desanda, não faça besteira. Da rua Santiago, a guerra Junqueira, não se espante. O crack dominando e a desgraça se expande. Do Guariba ao TM, a praça da Cruz Grande. Ergo as mãos e peço a Deus que tudo seja diferente. Na Serrinha, minha casa, pro meu povo, minha gente. Ruas de sangue, bang bang que não para mais. Esquecendo o povo pobre, agora pede paz. A negligência foi seu erro, agora cê padece. Quem reinou agora treme, pois o gueto ferve. Ruas de sangue, bang bang que não para mais. Esquecendo o povo pobre, agora pede paz. A negligência foi seu erro, agora cê padece. Quem reinou agora treme, pois o gueto ferve.